Sorrep, sorrep, vou morrer, vou morrer. Mas antes de morrer, vou levar você pro meu barraco, meu barraco. Dina, tim, pa, pois é, tá louco pra falar com a mulher. Imagina honesto e tira mó barato. Pois é, pois é. Tá louco pra falar com a mulher. Tá louco pra falar com a mulher, vagabundo. Pois é. Me beija e me faz um café. Me beija e me faz um café. Merece uma vida assim. Assim. Se todas as pretinhas esquecessem de mim. É. Pois é. Pois é. Tá louco pra falar com a mulher. Tá louco pra falar com a mulher. Pois é. Pois é. Me beija e me faz um café. Pra Eliane, ela saiu e demora. Fui procurar a Deise, ela não foi trabalhar. A Evelyn achei, ela não quis conversar. Tati não tava e desligou o celular. Na solidão eu fiquei devagar, porque esse foi o dia que eu fiquei na deprê. Ninguém pra abraçar ou escutar um CD. Ou talvez sair sem destino num rolê com aquela que tivesse vontade de me ver. Ninguém merece uma vida assim. Se todas as pretinhas esquecessem de mim, vai pensando que tá bom, cidadão. Tem um local de todo tipo que tá na solidão, procurando um homem com boa intenção pra fazer mais amor e vender seu violão. Inteligente, quer ser a dona do seu lar. E tem maluco que vai acreditar que de laia, laia e de batuque na cozinha. Sinha não quer mais, minha mãe era rainha. Junto com meu pai me criou como pude. Me deram de melhor, por isso sou o que sou hoje. Um truta na moral que não atrasa o lado, que vive na honesta e age sossegado. Pois é, pois é. Tá louco pra falar com a mulher. Louco pra falar com a mulher, vagabundo. Pois é. Me beija e me faz um café. Beijou, né, mané? Ninguém merece uma vida assim. É quente. Se todas as pretinhas esquecessem de mim. Ninguém merece. Ninguém merece. Pois é. Pois é. Tá louco pra falar com a mulher. Tá louco pra falar com a mulher. Pois é. Me beija e me faz um café. Ninguém merece uma vida assim. Vagabundo!